ADR, CTS Kamikaze, Tele no beat, Renê na produção, cê é chita, neguinho. E nessa caça nós caça, e quando acha pepeca, a gente entra no jogo, é bruxolândia na certa. Ela vai de 1,5 metro, um belo jeito de menina. Mas com 20 de idade, a maturidade fascina. É bi, essa doninha. Caçadores de bruxas insanas, eu e minha famadrinha. É bi. Ebi, essa doninha, nós somos dupla perfeita, feito João e Maria. Na noite, João e Maria, caça magos e bruxinhas. Perdidos no caminho, acasalando na magia. Bruxos quando cai, levanta e voa em vida. João e Maria. Sepultei o meu passado de um basta, fechei com ela onde a zorra, fia. No castelo das mais belas, eu com ela, nós com nós, adoleta bruxinal. Quer saber o que eu falei? Arruma amiga liberal. Nós tem várias tatuadas no fechamento certo. Que quando tá na casinha de doce, desaba o teto. Se perde pelo caminho, pela estrada fora. Sou lobo mau, ela chapéuzinho que se pega toda hora. Sabadeira, ela me liga e pede minha companhia. Se tem caça, vai ter presa. E se tem presa, tem orgia. E como um bom caçador, obtém bons resultados. Ela indicou uma amiga e meu condão foi muito mágico. É bi, essa doninha. Caçadores de bruxas insanas, eu e minha famadrinha. É bi, essa doninha, nós somos dupla perfeita, feito João e Maria. Na noite, João e Maria, caça magos e bruxinhas. Perdidos no caminho, acasalando na magia. Bruxos quando cai, levanta e voa em vida. João e Maria. Sabe qual é o bom de ser João, ela Maria? Que nós dois já se pegou, eu já peguei a sua amiga. Ela minha mina e nós degusta o mesmo prato. Compartilha algumas coisas, só não pego os teus machos. Voa borboleta não, que lombra de vassoura. Nós roleta de carruagem no Imperial da Zoa. Onde o sapo não lava o pé, na beira da lagoa. E os dragões de Komodo caem na panela e vira sopa. Nós se banha na cachoeira, eu e ela com as LB. É nessa que João e Maria quer me... Essa história não é só minha, é narrativa brasileira. E hoje Joãozinho Maria segue dividindo bus. É bi, essa doninha. Caçadores de bruxas insanas, eu e minha famadrinha. É bi, essa doninha. Nós somos dupla perfeita, feito João e Maria. Na noite, João e Maria, caça magos e bruxinhas. Perdidos no caminho, acasalando na magia. Bruxos quando cai, levanta e voa.